Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão. Sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso Jesus, quando ele estendeu a sua